Vem no toque do pandeiro que o parte do alto já vai começar. Na chamada do repique, a pá de malandro chega pra marcar. Banjo, cavaco e viola na linha de frente pra gente pensar. Tem muita gente chegando, esperando a hora do samba firmar. Te disse que vou. Chegar pra sambar. Na verdade não existe nada melhor nessa vida. Quem chega pra chorar vai sorrir. Quem cantar vai ficar por aqui. No meu pagode não tem hora pra partir. Eu vou. Você vem pra criticar, olho grande não vai me pegar. Tão pouco me ligo a intriga de gente inimiga. Cuidado pra não se quebrar, da Bahia vem meu patuá. Vivo na noite, sou malandro da antiga. Eu vou. Na chamada do repique, uma pá de malandro chega pra marcar. Banjo, cavaco e viola na linha de frente pra gente.